Foi encontrado um preservativo completamente desenrolado em cima do piano do convento, é verdade? Aconteceu. A Madre Superiora reúne as freiras e pergunta: quem é que fez isto? Fui eu. Então, mas porquê, irmã? Eu vinha pela rua e encontrei um pacotinho que parecia não ser de ninguém. Então resolvi trazê-lo e ao abrir estava escrito: abra, desenrola e coloque sobre o órgão. Como não temos órgão, eu coloquei no piano.